ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação pelo 99124-8325 ou pelo 99204-2222. Vou receber aqui agora meu amigo José Osmar Júnior, Juninho Capoeira, está aqui hoje mais uma vez para bater um papo comigo no Programa Expresso. Tudo bem, Juninho? Tudo bem, Tony Cláudio? Aí uma boa tarde. Boa tarde. Para você, todos os ouvintes. É, satisfação mais uma vez estar aqui nessa audiência. Satisfação é toda nossa estar recebendo você mais uma vez aqui. Contra números no argumentos, né, Juninho? Pessoal, mais que aprovou a sua gestão. Com certeza. Jeito, né? Porque de 184 votos para 242 foram 58 votos a mais. Quer dizer que o pessoal aprovou, né, o seu primeiro mandato. Com certeza. E como aumentou a votação, a responsabilidade aumenta também. Lógico. Mas o que levou a esse aumento de votos? O que você fez de tão bom para aumentar a sua votação, Juninho? Não fiz promessas que não poderiam ser cumpridas. Fiz um trabalho com o pé no chão. Tá? E não fiquei enrolando a população. Quando dava para resolver, a gente corria atrás, resolvia. Quando não dava, eu falava a verdade. Né? Quem fala a verdade não merece castigo. E eu acho que isso aí foi um dos pontos fortes. Isso, falar sempre a verdade. Sempre a verdade. A gente sabe também que, né, o vereador, por certas partes, ele é limitado. Mas também não pode ser omisso. Tem que estar sempre presente, sempre na onde o povo está. E isso eu fiz com muita convicção. Durante os 4 anos você sempre esteve onde o povo está, Juninho? Olha, como diz a música? Eu procurei sempre estar, Dom Cláudio. Né? Falhas talvez a gente sempre tem. Mas todos que me procuraram eu dei atenção. Estive nos bairros, conheço os problemas, mas muitas vezes a gente não consegue solucioná-los. O vereador, ele é muito limitado, né, Juninho? Muito, né? É, ele acaba não tendo esse poder que as pessoas pensam que tem, né? O vereador, ele não executa, né? Com certeza, tanto é que quando entra um vereador novato, ele vê a realidade. É. Né? E acaba até falando pra gente, ó, não é o que eu pensava, mas a gente tenta trabalhar. É uma boa experiência ser vereador, Juninho? Nesses 4 anos, foi uma boa experiência? Com certeza, Antônio Cláudio. Valeu a pena? Valeu a pena, né? Como eu te disse, não agradei a todos, né? A gente não consegue mesmo, mas numa média aí eu consegui fazer um bom trabalho, por isso a reeleição. De 0 a 10, que nota que você dá aí pro seu mandato, os primeiros 4 anos, Juninho? Não, vamos ser um 7, né? Nota 7. Nota 7. Foi o que eu falei no começo da entrevista, né? O povo aprovou, né, Juninho? Não foi à toa que você ganhou o Troféu Expresso, né? Foi. Você ganhou o Troféu Expresso 2 vezes, 2013 e 2015, né? 2015. Como melhor político de Guaranésia. Melhor político. E teve políticos amigos, não amigos, né? Porque senão, se fossem amigos, não teriam te criticado. Criticaram o Troféu Expresso porque você ganhou o Troféu Expresso em 2015. A prova veio nas urnas, né? Com certeza, né? Essa questão de amigos aí na política, eu acho que é meio complicado, né? Eu tive parceiros. Eu tive o Hélio, que foi meu companheiro de gabinete, só agradeço. Hoje eu tô com o Narciso, uma excelente pessoa, né? Agora, para você ver, durante a campanha teve muitos companheiros aí que falaram: ah, o Juninho só prestou para comprar um carro e na campanha sair de cadeira de roda, né? A gente fica magoado com as coisas dessas, porque mesmo quem tem carro e vamos dizer que anda, eles foram na casa deles de carro ou foram de a pé? Na próxima vez eu vou entrar dentro da casa dessas pessoas de carro. no final do ano passado até surgiu um boato que você tinha sido contra uma gratificação, né? De Natal, eu acho. De Natal. É. Por que que surgem esses boatos hoje, Ninho? Pra você ver, Antônio Cláudio, como, né, plantaram isso. Eu sempre fui defensor dos servidores públicos. Inclusive, quando a insalubridade foi cortada, eu fui o único vereador que deu a cara a tapa na época, né? Criando um mal-estar com a administração. E surgiu isso aí porque, na reunião, eu simplesmente falei pro vereador Carlão. Até que, enfim, né, o prefeito viu a importância do servidor público, né? Pena que ele teve 8 anos para fazer e deixou para o último ano. Eu apenas fiz esse comentário e não sei de onde surgiu isso. E aí já surgiu que você não queria gratificação. É, que eu não queria gratificação. Você acha que surgiu de dentro dos próprios pares ali, dos próprios vereadores que plantaram isso? Olha, a gente não pode acusar, né? A gente não sabe, né, Antônio? Mas a briga de vaidade é muito grande ali dentro, é muito, né, grande. Era, pelo menos. A gente não sabe o que vai ser a partir de agora. É, a partir de agora a gente tem que dar tempo para ver o que vai acontecer, né? Tanto na Câmara como no Executivo. O senhor está preparado para ser um vereador de situação, ô Juninho? Experiência nova, viu? Né? Eu sempre falei, né? Eu não nasci para ser de situação e agora eu sou situação. E aí? É, eu vou ter que driblar muitas coisas aí, mas eu tenho certeza que, né, o meu ideal continua pelo bem do povo. Situação ou não, o povo tem que estar em primeiro lugar. Se precisar ir contra o seu partido, que no caso é o PMDB, do Laércio, você vai? Olha, Antônio Cláudio, não contra o Laércio, mas se tiver alguma coisa errada na administração, até pro bem do prefeito, eu tenho que, né, alertá-lo. Você tem uma conversa sempre com o Laércio ou não? Sempre. Sempre com ele. O relacionamento é bom, é tranquilo. Não, é tranquilo, ele sempre foi, né? Mesmo quando ele não era prefeito, meu relacionamento com ele, nesse tempo que eu conheço, sempre foi bom. Ô Juninho, uma pergunta que eu vou fazer para todos os vereadores, toda vez que eles vierem aqui na rádio, porque a gente, quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão entender. O que faz um vereador? Porque a gente precisa de colocar isso, porque as pessoas não sabem. Então, todo vereador que vier aqui, não importa a cidade, eu vou fazer essa pergunta. Uhum. Porque é para as pessoas realmente entenderem o que faz um vereador. O que faz um vereador, meu querido José Osmar? Olha, Antônio Cláudio, um vereador não dá caminhão de areia, não dá cesta básica, tá? Não assenta, ele até pode dar como cidadão, né? Né? Não como vereador. Não assenta piso, não faz favor individual para as pessoas, né, que confundem muito isso. O vereador, ele fiscaliza, né, aprova os projetos que ele vê que é bom para o coletivo, pelo menos eu faço isso. Não aprovo projeto para beneficiar minorias, sim, eu viso o coletivo. E tem que atender o povo. Ele é o elo de ligação entre o povo e o prefeito. E legisla. Legisla. É. E você apresentou algum projeto importante nesses 4 anos, Juninho? Eu te fiz essa pergunta, acho que na outra vez lá. Você apresentou algum projeto importante? Fez alguma emenda? Na verdade, são anteprojetos. Eu apresentei um anteprojeto do CONCEDES, que é o Conselho de Defesa do Deficiente Físico. Foi para frente? Não foi para frente, mas já estou redigindo ele para apresentar novamente nessa gestão, né? Estou também apresentando um anteprojeto do CAPS e do NAPS, né? Também para os deficientes, é uma, digamos, mais para deficiente mental, né? É um primeiro amparo antes de ele ser encaminhado. O CAPS é bem conhecido, né? Né? É um programa da assistência social. Já estou também trabalhando nisso. Você vê que são coisas que podem ser feitas, não são coisas, né? Agora, e aí a luta na acessibilidade, essa foi vai ser... Foi a grande luta. Você acha que agora essa você vai conseguir ser mais com o Laércio? Inclusive no dia 2. A cidade será dois mais acessível aos cadeirantes, às pessoas que têm algum tipo de problema? Com certeza, Antônio Cláudio. Inclusive no dia 1, né? Você estava viajando, né? Para nós todos. né? Na minha, no meu discurso de posse, eu disse que a partir do dia 2, né, todos teriam que ter cuidado, tanto nos eventos públicos como nos privados, que eu estar atento na questão da acessibilidade. Inclusive, a hora que eu cheguei aqui hoje, eu já dei um pito aí no seu patrão. Aí no, ah, no Miguel? No Miguel, tá? Uma rádio. Né? Da tem importância da Pássaro da Ilha, que recebe pessoas de todas as circunstâncias. Né? Uma simples rampinha ali não fazia mal, né? É, precisava ter, né? Ó. Ele vai fazer, Juninho? Ué, ficou mão, de pensar, né? Vai pensar no caso? Então tá bom. Vou cobrá-lo depois, ué, então. Tá? A Martinha esteve aqui e falou agora há pouco pra gente da questão do lado da assistência social lá, que tá uma estrutura péssima. Uma das funções do vereador é fiscalizar. Vocês não viram nada disso, Juninho? Quando, Cláudio, fiscalizar, a gente até fiscalizava. Mas não ia pra frente. Entendeu? Tem que ter punho, tem que ter, né? Vamos ver agora o que vai acontecer, como se... Já disse o Júnior, pessoa que acompanha nos mínimos detalhes, né? E eu não preciso nem falar que você andou com ele aí. Inclusive, sim, a escola que está sendo construída lá foi rebocada sem... A escola não tive oportunidade de ir. O ginásio eu fui, realmente está... O centro cultural está cheio de cupim, Antônio Cláudio. Como que uma reforma de mais de 1 milhão que foi, né? Demorou tanto... E tem cupim? Então, mas aí é que me vem a pergunta. E a fiscalização? E cadê vocês, vereadores, para fiscalizarem isso? Cadê o engenheiro da prefeitura para fiscalizar isso? Não tinha fiscalização? Muito falha. Isso aí também foi, eu reconheço, foi até uma falha dos vereadores. Mas então, por que o vereador postava foto no Facebook falando que estava fiscalizando? Bom, eu... Dificilmente eu ia, até por causa das condições, né? Mas você é vereador, estou aqui fiscalizando as obras do ginásio. Fiscalizando nada, foi lá só para tirar foto e depois aparecer. É, aí eu não sei, né? Então eu falo de mim, né? Entendeu? Mas é complicado isso, né? Inclusive lá no Centro Cultural, teve lá que foi faltando telhas, ele ia colocar madeira. É, no próprio ginásio. Já que a gente está falando de outros vereadores, eu até fiz uma anotação aqui, Juninho. No dia 9 de janeiro, o doutor Donizete, ele fez uma postagem no Facebook com o título Vereador Doutor Donizete Requer Transporte Escolar. No mesmo dia 9, o vereador Felipe postou ajuda de custo no transporte aos estudantes de cursos técnicos e universitários. Né? Ele postou isso e colocou que no dia 4 de janeiro o vereador Felipe Laudade requereu ao prefeito Laércio a ajuda de custo no transporte dos estudantes universitários e de cursos técnicos. Isso aqui já não estava no plano de governo do Laércio? Estava no plano, né? É uma questão complexa, né? A gente sabe disso, tem que ser analisado. Então por que o vereador faz isso daqui? É só para aparecer? É pura vaidade? É para falar que foi ele que fez? Ele é o pai da criança? Olha, quanto a isso eu não sei. Mas teve uma postagem recente minha que você viu. Vou chegar lá aqui agora. Né? Vou chegar aqui então. Aí no você final viu da... qual foi a postagem? O que estava escrito na postagem? Eu fui lá conversar com o prefeito para dar prioridade, né, numa coisa que já estava no plano de governo dele. Sim. Eu simplesmente fui lá e falei, ó, o Juninho da Capoeira está trazendo as casas de quadro. Tem que ter muito cuidado no que você vai escrever na postagem. No final da postagem do Dr. Donizete, do dia 9, ele já fala que ele esteve lá com o Dr. Silvio, com o Tiago da Prata, e que o próprio Laércio, né, ouviram do Laércio, que serão implementadas em breve ampliação do atendimento médico para consultas e exames, convênio com o SAMU e participação em programa para construção de novas casas populares. Quer dizer, o Laércio falou isso no dia 9. Aí no dia 10 você postou que você foi na prefeitura e entregou o requerimento pedindo prioridade também para as casas populares. Não precisava disso, você fez isso só para aparecer também, Juninho? Não, eu sou o líder do governo na Câmara. Mas tá, ele já tinha falado no dia anterior que ia trazer casas populares, por que você precisava ir lá no dia 10? Todo projeto que tiver, a gente vai sentar, vai discutir, né? Eu sou o líder de bancada na Câmara, tá? Inclusive, deve sair também acessibilidade na prefeitura, deve colocar um elevador lá. Uma briga que eu tive com... Eu não acompanhei uma licitação. Você falou isso aqui várias vezes no programa. Né? Isso aí. E outro, essa briga minha também não é pra, pra mim. Você sabe que é pra geração futura. Tá? E todos os projetos, eu vou estar discutindo com o Laércio. O que for bom, eu vou dar minha opinião. Não, mas essa questão, voltando aqui à questão da, da... É só pra se promover, Juninho? Eu informo a população. A população me cobra e eu informo. Né? E a questão das casas populares, na verdade, a conversa que eu tive com ele é que deve vir chiques e a gente está estudando uma ampliação para aumentar a vinda dessas casas populares. É isso ele falou aqui no programa. Né? Então aí o vereador vai lá e fala que está fazendo esse requerimento e depois fala assim, graças ao meu requerimento, é isso? É mais ou menos isso que vai pintar daqui no futuro quando as casas populares estiverem aqui em Guaranésia? Olha, a administração hoje é do PMDB. Tudo que estiver envolvido lá, é só botar junto. Entendeu? Agora, se os outros vereadores quiserem, né, isso aí eu não posso fazer nada. Mas eu vou estar junto com o Laércio para ajudá-lo, né, para ajudá-lo a cumprir, né, as suas promessas de campanha, o seu plano de governo. Para cobrar também. Para cobrar, claro. Afinal de contas, você... Principalmente para cobrar, porque como grande defensor dele que eu fui, né, se ele não for bem, obviamente o Juninho da Capoeira também vai ser muito criticado. Ó, o Matheus Vilas Boas, Antônio Cláudio, pergunte ao Juninho por que os vereadores anteriores, inclusive ele, aprovaram a nova lei dos loteamentos, que dificulta fazer novos loteamentos, exigindo um depósito na conta da prefeitura de um valor de 110% do projeto, inviabilizando em muitos casos. Isso prejudica todo o município, de acordo aqui com o Matheus Vilas Boas. Bom, esse projeto foi feito audiências públicas, foi muito estudado, fizemos várias emendas, né? E tinha que ser feito mesmo esse projeto, Antônio Cláudio, porque você pode ver aí que os loteamentos foram largados, foram à vontade, né? Nossos córregos estão praticamente destruídos, né? Agora, fizemos emendas e o prefeito simplesmente não acatou a emenda. Ele tem esse poder, né? Mas tinha que ter feito esse projeto, tinha que passar para regulamentar os loteamentos. É, Maria Bock, eu acho aqui, Maria Bock, por que até hoje não existe uma fiscalização sobre os patrimônios públicos que estão sendo destruídos com o tempo? Não sei se é os patrimônios públicos? É, o patrimônio público guaranês até que é bem cuidado, né? Inclusive tem ICMS que vem aí. Tem ICMS. Não sei se ela. Cultural. Talvez, se ela puder mandar novamente a pergunta, que formular melhor, a gente agradece. Oswaldo de Brito, qual providência poderá ser tomada a respeito dos lixos jogados na Santa Rosa? Tem muito lixo, tem muito entulho. E aí, Juninho, o que dá para o vereador Juninho pedir aí para o prefeito Laércio fazer? Olha, já foi pedido muitas vezes aí, colocação de caçamba seria uma, né, uma providência, mas o povo também tem que se conscientizar, né, Antônio Cláudio? Também não podemos jogar a culpa tudo na administração, não. O povo tem que conscientizar. Inclusive no córrego do, lá no córrego do Brito, você viu lá que muitas vezes o pessoal tá cuidando lá, mas tem aqueles cabeça de bagre que vai lá debaixo da placa de não jogar lixo, pessoal, e coloca o lixo lá. Eu fiquei sabendo que agora tá sendo feita a limpeza aqui no córrego, né? Tá. Estão encontrando geladeira velha, fogão tudo, velho, moto. Tudo que você pensar. É um absurdo isso. Isso é a população. Isso é a população. Não dá para o prefeito, seja o prefeito Zé, o João, o Pedro, o Chico, como. Não vai resolver se a população fica jogando isso lá, né? De jeito nenhum. É, o Matheus voltou aqui, ó. Mas por que aprovar os loteamentos anteriores se não estavam ok? Não era para os vereadores fiscalizarem? Voltou o assunto do loteamento aqui. O Matheus está querendo saber. Olha, os loteamentos anteriores, na verdade, né, tiveram o aval do prefeito, ele autoriza. Tá? Vocês votam a favor ou contra? É. E o maior problema desses loteamentos foi que chegava lá, passava nas comissões, vinha, estava tudo ok, né? e foi crescendo o número de loteamentos. Quando viu, já não tinha como parar mais. E a Câmara, sempre você soube disso, sempre foi a favor do prefeito, a maioria. Isso também dificulta muito aquele poder de barganha, no bom sentido, né? Que a Câmara poderia ter com a administração, não houve. Mas então agora a gente vai ser pior ainda, porque agora são 9 ao lado do prefeito. São 9. Né? Então vai ficar pior ainda a situação. Olha, Antônio Cláudio, a gente vai ter que trabalhar muito para provar o que for correto. Isso vai dar índole de cada vereador. Né? É lógico que são 9 contra 2. Mas quando você coloca no papel ali mesmo, nem sempre acontece isso. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Vamos para o intervalo comercial para a gente continuar a torcer aqui. E daqui a pouquinho eu volto nesse bate-papo com o vereador Juninho Capoeira. Você pode mandar a sua pergunta para o 991-248325 ou 992-04-2222. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da NFM até as 14 horas. Henrique Gomes, manda um abração aí pro Juninho da Capoeira. Eu, Henrique Gomes, tá mandando um abraço pra você. Ó, outro pra você, Henrique. Obrigado pela confiança. Tem uma pergunta aqui, Juninho, deixa eu encontrá-la aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria de saber do Juninho Capoeira o que ele pensa sobre os buracos da cidade. Maiores no bairro 25 de dezembro, pois isso também facilita os roubos. Questão dos buracos aí nas cidades e no bairro 25 de dezembro, você disse que tem conversado sempre com o Laércio. Tem algum projeto aí, alguma operação vindo por aí, Juninho? Olha, por enquanto ainda não, Antônio Cláudio, mas com certeza tem os bairros aí que estão abandonados. 25 de dezembro é um. Já me cobraram também do Parque dos Ipês, né, que está muito dificultado lá. Mas pode ter certeza que vou levar com carinho esse pedido aí ao Laércio, para tomar cuidado com isso. Ter um, não cuidado especial, fazer o que tem que ser feito, né? Na verdade, é um direito do cidadão ter a rua bem cuidada. Bem cuidada. O Elton de Guarnese gostaria de saber aqui em relação à vinda de empresas para a cidade, para a geração de empregos. O Laércio falou alguma coisa? Você tem alguma notícia? Bom, Antônio Cláudio, a gente já tem aí os polos industriais, né? Guaranésia hoje na questão de emprego, né? Está até à frente de Guaxupé, tá? E vamos aguardar, né? Tá começando um ano agora, vamos deixar o Laércio colocar a casa em ordem. Quanto tempo você acha que a gente deve começar a cobrar essa casa em ordem, ô Juninho? Tem um tempo? Olha, Antônio Cláudio, na verdade a cidade não para, né? A cidade não para. E nem pode, né? Não pode, né? Mas eu acho que cobrar, a gente tem que cobrar todo dia. Mas é só ter um bom senso e um certo cuidado, né? No que cobrar. Mas cobrar, eu acho que é um direito do cidadão. Eu queria saber do Juninho se tem algum projeto para os passeios da cidade, porque até hoje prefeito nenhum resolveu isso. Isso é um projeto antigo seu, né, ô Juninho? E aí, agora? Olha, a luta é muito agora grande. Agora sai ou não sai? Tá. Pode ter certeza que agora, eu tendo o prefeito sendo situação, não pensa aí que a cobrança em cima dele vai ser menor, porque agora que ele é meu, né, do meu partido, pode ter certeza que a minha cobrança vai ser muito maior. E você vai dar um prazo para que ele cumpra isso ou não? Olha, vamos. Por enquanto, eu já quero que ele coloque a acessibilidade em todos os prédios públicos. Né? Isso aí é um dever da administração, né? Todos os prédios públicos, por lei, tem que ter acessibilidade, né? Para cadeirante, para gestante, para pessoa obesa, para qualquer tipo de, né? E depois vamos às calçadas, às rampas horríveis que não funcionam, Antônio Cláudio. Outro dia, no final do ano, eu fui socorrido, né, pela dona Eliana da banca e pelo Marquinhos Pratinha. Porque eu fui descer a rampa, né, na cadeira motorizada, aquela rampa do clube que dá acesso. A cadeira pegou, entortou o pé dela e eu fiquei preso ali, não ia nem pra frente nem pra trás. Entendeu? As rampas de Guaranese são horríveis. E calçada não tem, né? Vamos ser sinceros. É cheio de degrau, quando tem degrau tem buraco. Isso aí com certeza. Mas você fez algum projeto pra melhorar a situação, Juninho? Um anteprojeto pra melhorar essa situação? Pra regularizar isso? Foram indicações, né? Foram indicações. E aí, eu fiz um pedido também pra fazer o passeio e cobrar do dono, mas eles muitas vezes não é viável, né? Entre aspas, não é viável para um prefeito fazer isso, né, Antônio Cláudio? Ele cria... Você acha que agora o Laércio vai ser viável para o Laércio fazer isso? Olha, se for para atender a classe, eu vou lutar por isso. Abraço, Juninho, pessoa muito firme, com a disposição que serve de lição para todos nós, do Mega Estilo. Boa tarde, meu amigo Antônio Cláudio, bom trabalho para você, tô com a sintonia travada aqui em Passos. Mande um abraço pro Juninho, parabéns, meu amigo, Deus o abençoe, sucesso na nova gestão, que você continue lutando pelos nossos direitos, pessoas com deficiência física em Guaranésia, mais acessível para todos nós. Mande um alô aí para toda a minha família. Nosso amigo Jonathan, lá de Passos. Abração pro Jonathan, né? Abração também pro Du aí, né? Prazer em trabalhar junto com eles, tenho certeza que a gente faremos muitos projetos bons para a Guaranésia. Mindua, Valtinho Pedreiro, Thiago da Prata, Narciso Ferreira, Silvio Dias, Felipe Laudade, Dr. Donizete, o Du, né, o Geraldinho da Prata e Osmar Siriaco. O que a população guaranesiana pode esperar desses vereadores, desses 11 homens aqui? E só um homem de novo, né? O pessoal de Guaranésia parece que não gosta de votar em mulher, né? Que coisa, né? Que coisa, né? Não sei, é estranho, né? Muito estranho, né, Antônio Cláudio? Né? Esperar não, eu desejo que a população cobre mesmo de cada um de nós aí, né? Fomos colocados lá pelo povo, né? E quando o povo achar que deve puxar a orelha, tem que puxar mesmo, sabe? Eu sou a favor que cada um faça jus ao seu trabalho. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde, Juninho. Olha, um problema com a rede de esgoto na minha rua, e não sei se foi o pessoal da Copasa, se foi o pessoal da prefeitura. Eles vieram aqui, fizeram um buraco no meio da rua, só jogaram uma terra para tampar o buraco e pronto. Isso já está fazendo uns 5 meses. E essa rua é aqui na Coab. Essa rua foi asfaltada, né, por nós, moradores. Pago para ser asfaltada. Eu acho que é isso. Na rua Brás Zácaro. Então, queria saber como que posso recorrer para arrumar esse estrago que fizeram na minha rua, pois fica quase em frente à minha casa. O que você pode falar para essa nossa ouvinte que não se identificou, Juninho? Olha, se foi a prefeitura, né, aí a gente pode pedir para a prefeitura. Se foi a Copasa tem uma lei que ela é obrigada a tapar todos os buracos que se faz. Tá? Aí a gente pode também estar notificando a Copasa, mas tem que saber se foi a Copasa ou não. Bom dia, Antônio Cláudio, nossos parabéns a Juninho. Juninho, como resolver os problemas das calçadas onde se gasta dinheiro público fazendo rampas de acesso e as mesmas continuam obstruídas e alguns servem até para depósito de material de construção. Marcelo Rosa Reis já respondeu aqui pro nosso amigo Marcelo, aquele abraço, viu, Marcelo? Boa tarde, Antônio Cláudio, fala pro Juninho se ele tem algum projeto por hora para tirar os animais da rua. Ainda vai acontecer algum acidente, a pracinha do cemitério fica cheia de cavalos e ontem eles estavam no meio da avenida, deputado Humberto de Almeida, não foi só ontem não, quase todos os dias, né? Tem esse problema. Ah, eu já falei que tem que tombar esses animais e que já virar patrimônio do Guaranésia. Né? E aí, Juninho, o que dá para ser feito? O que está se pensando em fazer? Eu não posso ficar adiantando muito não, Antônio Cláudio, senão, senão eu me complico, né? Mas em conversa com o prefeito, ele já tem aí, tá praticamente um convênio para ser feito, tanto para as animais de rua, quanto para os cavalos também, tá? Então já existe essa conversa? Já existe essa conversa. É que eu não posso ficar adiantando, senão eu estou puxando de orelha, né? Mas com certeza ele vai dar jeito nisso aí, inclusive na castração de animais. Pergunte para o Juninho se foi divulgado o planejamento da nova gestão com os 7 milhões que ficaram no caixa. Por favor, pergunta para ele aí. Onde será que está esses 7 milhões? 7 milhões no caixa? Isso aí é mais uma piada daquela vez dos 9 milhões, Antônio Cláudio. O que tem são verbas carimbadas, tá? Verbas carimbadas são verbas destinadas. Destinadas, né? E pro caixa da prefeitura mesmo, não deve ter nem 1 milhão, tá? Que sobrou. Isso aí é conversa fiada. Conversa. Tá? Isso aí não existe. Márcia Ferreira, o que os vereadores vão fazer a respeito da quantidade de pessoas que estão trabalhando nos departamentos? Muitas pessoas para fazer o trabalho de uma pessoa só. Vocês estão de olho nisso? Olha, isso aí eu vou levar pro prefeito para resolver isso aí, então. Você não está sabendo disso? Isso existe? Já chegou até você a respeito disso? Eu fiz esse questionamento semana, a gente foi convidado lá da prefeitura para bater um papo com o Natal e com o Daniel. Eu fiz esse questionamento para o Dani Silva, que é o assessor de imprensa agora, de comunicação da prefeitura, e o Natal, que é o chefe de gabinete. Eu fiz essa indagação para ele porque muitas pessoas estavam me perguntando isso aqui na rádio. E eles me disseram que isso não está acontecendo. O que está havendo é um remanejamento, né, de pessoas. Pessoas que estão na prefeitura estavam em outros departamentos e agora estão trabalhando na prefeitura. Algumas pessoas que foram substituídas. Isso foi o que alegaram. Eu não sei, eu espero então que seja a verdade deles. Então vamos dar esse tempo de janeiro. E a partir de fevereiro a gente vê o que está acontecendo de verdade. Você não acha justo? Teve alguns nomes que eu falei lá e eles não souberam me responder, não. Mas enfim, vamos aguardar. Fevereiro, a partir vamos de fevereiro. Vamos dar tempo ao tempo. Carlos Henrique, Carlinhos, vou passar um projeto meu que faria se fosse vereador, projeto Cidade Limpa, colocar várias lixeiras grandes nas esquinas das ruas e com isso teria onde as pessoas jogarem lixo e nossa cidade seria limpa e daria exemplo. É o Carlos Henrique, o Carlinho. Só vou te falar uma coisa, Carlos Henrique, há alguns anos atrás esse projeto foi feito em Guaranésia e infelizmente os cidadãos queimaram as lixeiras, né, Juninho? E quando não queimaram, pegaram aquelas que eram de plástico para vender. Infelizmente. Antônio Cláudio, os cavalos estão agora aqui, perto do posto de saúde do Bom Jesus. Antônio Cláudio, boa tarde, um abraço para vocês aí, para o Juninho, um ótimo vereador, um guerreiro. Volto a fazer a mesma pergunta que fiz para o ex-vereador Mozart. E os redutores de velocidade na rua Emílio Mazetti, só faz 4 anos que estamos pedindo e até já protocolamos o pedido e entregamos ao anterior prefeito. O que nos diz agora, nesse novo governo, sai ou não sai? Olha, vários pedidos de redutores, tá? Até vou pedir para você que anote o nome dessa rua para colocar também na lista, né? Vamos lutar para isso, né? Mas mais uma vez eu digo, né? Quem tem o poder é o prefeito, né? A gente pede, né, Antônio Cláudio? A ouvinte que questionou aqui a respeito dos 7 milhões, ela mandou aqui uma reportagem do Jornal da Região. João Carlos Minquilo faz discurso da posse do seu sucessor, você estava lá no discurso da posse, e diz que deixou 7 milhões em caixa. Ela mandou a foto aqui. Infelizmente eu não sei se deixou ou se não deixou, porque eu não tive acesso ao caixa da prefeitura. Mas se deixou, uma boa parte desse são dinheiro é carimbado. Não todo, né, Juninho? Mas uma parte provavelmente é carimbado. Juninho, você como vereador do povo aí, por que você está sendo contra o povo na questão da redução do salário dos vereadores? Já tem duas perguntas aqui sobre isso, deixei essa para a gente fazer o final, né? O grande finale aqui do programa. Grande finale. E aí, Juninho? Antônio Cláudio. Você imaginava que eu faria essa pergunta para você? Com certeza, claro. Não só imaginava, como deve fazer. E aí, Juninho? Né? Como vereador do povo, então, por que você está indo contra o povo? Eu não votei nenhum aumento de salário. Essa questão foi levantada há 8 anos atrás. Por esse ano, a gente deu 0% de aumento. Agora, reduzir o salário, eu não vou... todas as vezes, eu fui sincero, meus 242 votos que eu tive, tá? Todos sabiam, né? Até pelo seu programa, que também me ajudou, tá? Quando eu chegava nas casas e perguntava, você conhece o Juninho de Capoeira? Pessoalmente eu ainda não tinha te visto, mas já te ouvi no programa Expresso, tá? Eu tenho a minha opinião. E o meu salário, eu particularmente, eu tenho... não gosto de falar isso, mas nunca falei, mas particularmente o meu salário, eu faço jus a ele, procuro trabalhar, viajar, tá? procuro fazer, né? No dia 2 de outubro foi a eleição, né? No dia 3 eu tava na Câmara. Quanto tempo você fica por dia na Câmara, Juninho? Tá. Eu chego na Câmara meio de meio por aí, fico até as 16h30 e quando tem... 4 horas por dia? 4 horas por dia. E quando tem alguma outra prioridade, eu fico até as 6. Né? E sou também, faço parte das comissões. Na gestão passada fazia parte de 2. Né? E nessa já definiu? Já definiu. Tá. Eu continuo fazendo parte de 1 nessa. E vou fazer os meus atendimentos depois na Câmara. Que são aqueles pedidos que eu prefiro ir, né, nos bairros, na casa das pessoas, que eu acho também esse contato importante. Tá? E o meu salário, se eu não tivesse esse salário, Antônio Cláudio, eu seria mais um, tá, dependendo da prefeitura. Eu seria mais um que você estaria aí fazendo uma campanha aí maravilhosa, que eu tenho certeza, né, para me ajudar. Entendeu? Então eu não posso reduzir um salário que me ajuda a viver. Tá? Porque eu acho que a vida vem em primeiro lugar. Tá? Então, eu procuro, dentro das minhas possibilidades, né? Às vezes falho até, como você falou, na fiscalização, né? Às vezes eu falho nessa parte, eu reconheço isso, porque muitas vezes a cadeira não entra nas construções, né? Mas dentro do meu alcance, da minha possibilidade, eu procuro fazer jus ao salário. E agora, como é que vai ser de agora para frente, o Juninho? Sobre o seu trabalho como vereador, você vai procurar fiscalizar mais onde puder, já que isso você acha que foi uma das, talvez, falhas do seu primeiro mandato? Com certeza, Antônio Cláudio. Vou procurar fiscalizar, vou procurar ir nos prédios públicos, que o Laércio já disse aí, já, ele falou que vai colocar acessibilidade, tá? Não é só nos prédios públicos não, né? A cidade tem muitos prédios sendo construídos aí, muitas construções aí, que eles pedem as rampas, os caras fazem a rampa, mas faz um degrau na rampa, não adianta nada. Como que passa isso na prefeitura? Eu queria entender isso aí. Vou fiscalizar mais, tá? Pode cobrar. Eu sempre fui uma pessoa, né, que dou a cara a tapa, não tenho medo de falar, de... Quando estou errado, eu assumo que estou errado. Quando estou certo, eu vou até o final. Os ouvintes não sabem, mas eu com o Antônio Cláudio, né? Travamos grandes batalhas no Face também, né? De vez em quando a gente pega pra capar lá, né, Juninho? Ô Juninho, ó, tem mais gente mandando os parabéns aqui, a gente tá com o tempo já esgotado aqui. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, Mestre Júnior, é o William M, aluno do Juninho, manda um abração aí pro Juninho, é um exemplo de vida, de pessoa boa, humilde, gosto muito dele. É, Capoeira Arte Vida, salve, tá dizendo aqui. Abração, William, né? E a todos aí da família Arte Vida, essa família maravilhosa aí que sempre me apoiou. O Cidinho, gostaria de saber se tem algum projeto sobre a cultura em Guaranésia, por que não montar uma orquestra de violas, por exemplo? Hoje nós temos o Centro Cultural, uma boa ideia, né, Juninho? Com certeza, né? Cidinho, vamos trabalhar para isso. Muito bem, valeu. Tem mais uma aí, para finalizar? Não tem mais uma não? Deixa eu ver. O João Carlos Miquilo quer falar no ar, é isso? Tá, a gente vai falar com o João Carlos daqui a pouquinho. A gente vê o que o João Carlos quer falar. Deve ser a respeito dos 7 milhões aí, né? Acredito que seja a respeito dos 7 milhões. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom, aqui, mande um abraço aí pro Juninho. Só não colocou o nome, mas está mandado um abraço pro vereador Juninho da Capoeira. Vamos fazer o seguinte, Juninho, a gente tá com o tempo estourado, ele tá na linha, ô Sandro? Então, por favor, entre em contato com ele lá que a gente vai fazer aqui uma pausa aqui. Eu agradeço você, Juninho, você quer ficar para ouvir, para dar alguma resposta, alguma coisa? Fica à vontade. Eu não tenho esse costume, até porque acho que fica deselegante. Não, deixa. Ficar batendo boca no ar, não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Tá ótimo. Te agradeço, muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa Expresso de hoje. Vereador Juninho do Capoeira, reeleito aí por seu segundo mandato, né? Espero que você faça realmente jus aos 242 votos e mais a toda a população guaranesiana que escolheu essas 11 pessoas aí para comandar, né, o Legislativo Municipal, viu, Juninho? É, quando a gente é eleita, na verdade a gente já é vereador de toda a cidade, né? É. Não só da zona urbana, mas da Pratinha, da zona rural. E eu espero fazer jus aí à confiança do povo, tá? Estarei sempre à disposição, mas com a rampa ali, tá? Com rampa, com vamos rampa. Trabalhar com essa rampa também. Vamos conversar. Você é o vereador aqui da rádio pra gente ver se a gente consegue essa rampa aí, viu, Juninho? Muito obrigado, Juninho. Abração a todos. Um abraço pra você, muito obrigado aí pela sua participação. Deixa eu ver aqui que o que o ex-prefeito João Carlos Miquilo quer falar. Boa tarde, João Carlos. Boa tarde, doutor Cláudio. Como é que vai? Tudo bem, João? Tudo em ordem, melhorando cada dia mais aqui da minha hérnia de disco. Bom saber, cada dia melhor então. Tá melhorando, a gente tá esperando que chegue ao final dessa cura. Que bom. Estamos aguardando aí. Sandro me deu uma boa notícia que o senhor gostaria de entrar no ar aqui para fazer algum comentário sobre a entrevista que a gente está fazendo. É sobre essa entrevista, sobre a entrevista anterior, João Carlos? Não, é sobre essa entrevista. Como sempre, né, ouvindo o seu programa, procurando ouvir, tem dia que não é possível, mas hoje está sendo possível. Eu programei aqui para ficar as 2-3 horas que do seu programa ouvindo. Que bom. Eu ouvi o vereador Juninho dizendo que 7 milhões é balela, que 7 milhões é para bobo ver, para o nariz. Não é isso, não. O Juninho diz que fica 4 ou 6 horas na Câmara, ele poderia aproveitar para ler. Parece que ele não faz isso, porque recebe os balancetes da prefeitura todo mês até o dia 20. Eu mando sempre antes do dia 20, que é o prazo final, e nele vai, inclusive, uma relação com todas as contas que a Prefeitura Municipal de Guaranésia tem, com o número de conta e qual agência de conta que é. Nós só trabalhamos com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica, que é uma determinação para a gente trabalhar apenas com bancos oficiais. Então ele pode pegar qualquer número e ele, como vereador, pode ir ao banco e confirmar se o dinheiro tem. Se ele não sabe que dinheiro carimbado é dinheiro do município, ele precisa aprender. Porque se amanhã a gente receber um convênio, e ele agora que é governo, né, se ele receber um convênio para fazer uma coisa, esse dinheiro é da prefeitura, vem para conta da prefeitura. A prefeitura tem que realizar e depois prestar contas. Então é um dinheiro nosso, um dinheiro do município. Não tem dúvida nenhuma. É inacreditável que um vereador de 4 anos não pense isso, não saiba isso e não vê essas contas que estão todo mês, até o dia 20 na Câmara, que estão todo dia, diariamente, no portal da prefeitura e estão na transparência. João Carlos, não é coisa para um vereador que tem responsabilidade falar. Eu estranho muito isso do Juninho, porque o Juninho é uma pessoa que eu sempre tratei ele com muito respeito. Talvez seja o vereador que eu mais respeitei dentro da Câmara. Foi o vereador que mais eu cumprimentei na chegada, em qualquer lugar que ele chegou. João Carlos, não querendo interromper, desses 7 milhões, até para a população entender, o que é verba carimbada? É verba que está destinada para um determinado... Está destinada para uma determinada coisa. O Antônio Carlos, por exemplo, me colocou no orçamento do Estado 100 mil reais para mim fazer ali o asfalto, do asfalto ao distrito industrial. Aquele certo. Pedaço que ficou. Certo? Esse dinheiro que vem para a conta da prefeitura. E será gasto pela prefeitura e, logicamente, que entrará em todas as despesas, em toda movimentação da prefeitura, com dinheiro nosso, e é nosso. Certo? Então, quando o Laércio receber agora, é bom que ele saiba, porque ele está falando isso de mim, quem sabe, amanhã, ele não vai falar, porque ele falou que o córrego do Brito tem até geladeira. E falou qualquer coisa do eleitor que joga. Mas há 4 anos atrás ele não falava isso. E agora ele falou. E quem está fazendo a limpeza do córrego são recursos nossos, licitação nossa. Não, a respeito da geladeira, infelizmente foi eu que falei. Mas sempre teve. Não, sempre teve. Ninguém, agora ele justifica. Não estamos culpando o prefeito. Até falei que o prefeito não tem culpa disso, né? A população que tem que tomar esse cuidado e não fazer isso, né, João Carlos? É inadmissível que isso aconteça, né? Hoje ele pede para a população ter cuidado. Na administração anterior eu não falava isso. Hoje ele pede. Ô João, queria agradecer muito aí a sua participação aqui no programa, muito obrigado pela sua audiência, e que dia terei o prazer de recebê-lo aqui para a gente falar um pouco desses 8 anos de mandato? A qualquer hora a gente está disposto aí a falar com você. Lógico que a gente precisa de um prazo, porque falar sobre 8 anos é preciso de falar, é preciso de você rever alguma coisa, porque do contrário você não esqueceu. Se mandar falar 10 obras minhas, eu não sei, mas eu sei que tem mais de 10. Valeu, João. Muito obrigado pela participação e continue no ritmo da melhora aí, viu? Tá bom. Grande abraço. Um abraço pra todos. Agora 12h58, intervalinho comercial, e eu volto já conversando aqui com os atletas guaranesianos que correram a São Silvestre. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.